os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... E tem muito mais. Fats Domino e Dave Bartolomeu figuram entre os autores de canções com mais de 1 milhão de cópias vendidas. No caso deles, mais de 20 milhões. Seu repertório agregava canções country como Jambalaya e alguns standards populares, como Blueberry Hill e Sentimental Journey. Na década de 60, Fats deixa os palcos quando entra em cena a segunda geração do rock and roll. Porém, sua influência é nítida em trabalhos de grupos ingleses como os Rolling Stones, The Animals e os Beatles, que prestam uma homenagem ao seu inconfundível estilo em Lady Madonna de 68 e posteriormente regravada por ele mesmo. Fats Domino, I'm Ready. I'm willing, and I'm able. Animals, Bring It On Home To Me. 1965. Candles. Happy birthday, happy birthday, baby. Oh, I love you so. 16 candles make a lovely light, but not as bright. ano de 66 foi especial para os Beach Boys. Após ter ouvido Rubber Soul dos Beatles, Brian sentiu que chegara a hora de dar seu grande passo. Chamou o letrista Tony Asher e começou a trabalhar nas canções que resultariam em Pet Sounds. Quando os demais integrantes da banda voltaram de uma turnê, quase não acreditaram no que ouviram. As músicas alegres sobre praias e garotas não mais existiam. No lugar, entraram arranjos orquestrais e letras introspectivas. Apesar do reconhecimento dos músicos e da crítica, o disco só alcançaria o 12º lugar nas paradas. Um fracasso para os padrões do grupo. Beach Boys, Bluebirds Over the Mountain. 1968. FRD Music. Shade of wind. City Love Songs. 1976. We'll be right back. Caixinha de Surpresa. Sorte do Queen começaria a mudar em 73, quando o grupo assinou um contrato para a distribuição de seus álbuns com a Trident e a EMI. Sheer Heart Attack, lançado em novembro de 74, tornou o Queen conhecido nos dois lados do Atlântico. A excursão pelos Estados Unidos como banda principal foi um sucesso, apenas um paliativo para o revival dos Beatles, que protagonizaram no Japão. Terreno pronto, o Queen levou adiante sua obra-prima em 75, o platinado A Night at the Opera, o primeiro a ter o nome de um dos filmes dos irmãos Marx. Quando decidiram lançar a ópera rock Bohemian Rhapsody, receberam críticas, já que a faixa não tinha apelo comercial e era muito longa. Devido ao apoio que recebeu das rádios, o compacto ficou no primeiro posto das paradas inglesas durante 9 semanas consecutivas. O vídeo feito para a música, dirigido por Bruce Gowers, deu início à era do videoclipe. Como consequência, em 76, o Queen teve seus 4 álbuns lançados no Top 20 do Reino Unido, até então um feito inédito. Queen, A Kind of Magic. Yeah, yeah. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. Aretha Franklin, Angel. I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain. Gotta find me an angel to fly away. Keep cooking my life. You'll be there. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. 1988. Simple Red, Say You Love Me. Just every single pair of eyes. There is a hunger in it, or its soul dies. What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy or be mine a girl. Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy or be mine a girl. Just say. Christina Aguilera, a mais nova diva pop dos adolescentes, é considerada por muitos uma versão latina de Britney Spears. Christina nasceu em 18 de dezembro de 1980 em Staten Island, Nova York. A carreira militar de seu pai ocasionou inúmeras mudanças durante sua infância, mas a família finalmente se estabeleceu em Wexford. Aos 8 anos, participou do programa de TV Star Search e 4 anos mais tarde seria escolhida para integrar o clube do Mickey, ao lado de Britney Spears, J.C. Chazes e Justin Timberlake, do NSYNC e Carol Russell, a protagonista do seriado Felicity. Christina Aguilera, Genie in a Bottle. 1999.

1998. Williams, Sex Up. Loose lips on ships, I'm getting to grips with what you said. No, it's not in my head. Doubt that there could be a better way. It doesn't make me wanna stay. leaves today, I hope you blow away. You say we're fatally flawed. Well, I'm easily bored. Is that okay? Strike me off your list. Make this the last kiss. I'll walk away. Why don't we talk about it? I'm only here, don't shout it. Given time, we'll forget. Let's pretend we never met. Why don't we break out? There's nothing left to say. I got my eyes shut, praying they won't stray. And when I text, oh, that's what makes the difference today. I hope you blow away. Taste anyway, I chose you. Life's all gone to waste. It's Saturday. I'll go out and find another you. Why don't we? Why don't we? Say, I got my eyes shut, praying they won't stray. When I sex, oh, that's what makes the difference today. Estamos chegando ao fim. Esperamos que você tenha gostado. E se você gostou, conte para os seus amigos. É, conte que aqui tem um programa diferente. Um programa com os maiores sucessos de todos os tempos. Não guarde só para você. Aguardamos você e seus amigos. Até lá. Hasta la vista, baby. Até o próximo De Volta para o Sucesso. Os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Você acompanhou De Volta para o Sucesso. Thank you.